3152, a Lima 10. A Lima 10, Brasil. E chame em 1895, ok? Para início de táxi. Ok, autorizado, puxa pelo menos da porta 9-1895, da 3662. Chame o centro Recife 13, 1209 ATR 1228. 4209. Vai lá. 1905, Sola 53, libere a direita, prossiga táxi Alfa, reporte antes 2 Juliette. Alfa, reportante 2 Juliette, com 0700. 8. 260-228, boa noite, obrigado. 405. Oi. Autorizada decolagem pista 10, vento uma centena 10 nós. Está iniciando, TAN 3152. Controle Salvador, muito boa noite, Oceanair 224 com a X-Ray. 6224, identifique da sua vigilância, eu vou ir para a de Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Direto Duna, descendo para 2000 com 1014, 6224. Esquerda para 180, desça para 2010. Esquerda 180, desça para 2000 pés, 9907. TAN 3152, decola 55, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado. 747, aguarde para início de pushback, aguarde. 3152, suba ao nível 330 na saída PUCA, vigilante. 330, vigilante. Total 9907, esquerda na proa 115, reporte estabilizado. 115 de proa, reporte estabilizado, 9907. Autorizado, puxa acionar, chama para início táxi. Eu poderia antecipar a saída prevista por 4209? Já pagou a COP, já está pronto? Pronto, prossiga. Confins aprovado, nível de voo 380 via Upper Zulu 16. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5167 é o código, 198 é o controle. 380 Confins, via Ubers Luna 6. Decorre na 110 da El, Leda, depois Brinde com curva direita, 567-198, azul 4209. Correto, chama para posicionar 4209. Chamará. TAN 3662, pronto para o táxi, 178 a bordo, Fortaleza, 2:40. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Juliette Alfa, reporta do ponto de espera, pronto. Boa noite, TAN 3305, estabilizou a 2 milhas externas. TAN 3305, já tá baixado e travado? TAN 3305 não copiou. Tá baixado e travado? Afirmativo, TAN 3305. Pouso autorizado, pista no zero, vento, 1 centena, 10 nós. Autorizado, pouso, TAN 3305. 19075, vai manter posição antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, igual 9075. Mantém a posição. Mantenho, 604. Aguarde para início de táxi, 6747. Boa 9075, pode prosseguir? Seu portal 3 também, você vai ter que aguardar um pouquinho. Assim que a aeronave da frente aí da Gol decolar e a aeronave da Webjet puder iniciar o táxi, aí eu vou liberar, tá ok? Só mais um minuto cheio. Ah, tá ok, tá aguardando. Antes da Juliette, 97. Pushback, acionamento gateway, então 4209. 4209, tá autorizado, seu freniche táxi. São táxi, 4209. Sou em Salvador, boa noite, total 9907, baixou, travou, passando externo. Total 9907, prossiga aproximação, é Formarei, tá livre. Guardando. São 3305, solo 0000, libere a direita, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette, mantendo a minha frequência. Alfa vai reportar antes da Juliette. Controle de Salvador, cordial, boa noite, trip 5595, transfere 180. Boa noite, 5595, identifique e desça até o 040, chegada bom, na proa de pelo. Pro de pelo para o 040-135-515. Imagem 604. Webjet 6747 pode prosseguir até a interseção Índia, aguardando para prosseguir como número 3 para a decolagem, ok? Ok, prossegue até a interseção Índia na retaguarda da Tarnas. Gol 9075, se quiser já pode iniciar no táxi lentamente, via Juliette, botão 03. Dentro em breve o gol já vai ingressar e você já vai ser possibilitado para ingressar no portão, ok? Pode iniciar o táxi lentamente se quiser. Matheus vai ingressar, Juliette aguardando o 3, gol 9075. Alfa antes da Juliette, 3305. 3305, mantém a posição. Posição do 3305. Alfa 907, sala 03, libera a direita, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, total 9907, está visto. Alfa 3305, pode ingressar via Juliette, portão 7. Portão 7, 3305. Autorizada a decolagem, pista 10, vento, 090 graus, 89. Fechado, 04. 3662, ponto espera da 10, 3662, após a rolagem do gol, ali mantém. Após o gol, ali mantém, 3662. Jet 6747, tem condição de chegar um pouquinho mais pra frente? Pegar um pouquinho mais pra frente. Solo, Torre Salvador, é Oxané 6313, no ano próximo para puxar acionamento. 6313, ciente, aguarde. Aguardando, fechou. Decola ao 05, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado. Controle, boa noite, bono 604, transferência. Controle, bono 604. Bono 604, tubo 370 na saída Momo, está sob vigilância. 370 Momo, gol 04. Para 4209, com PB de 8, 9 e meia, alterna Galeão e 3 horas 10. Via Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Juliette Alfa, nessa frequência para decolagem, 4209. Então, 3662, autorizar a decolagem, pista 10, vento 090 graus, 10, 9. 3662, pista decolagem, não. Localizador, 6224. Jame Torre, 1 no 8, decimal 95. 6224. Torre Salvador, muito boa noite. Oxalé 6224, fui eleito. Oxalé 6224, boa noite, tá baixado e travado? Daqui a pouquinho. Só baixado e travado, 6224. Vamos lá.

Agora não entendi nadinha. Tá muito baixo mesmo, tá saindo só a portadora. Ok, com quem palma recebe agora? Agora alto e claro. Para o táxi 6313, 166 a bordo, 5 horas de autonomia, Alterna Galeão. Táxi Indy Alpha, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Indy Alpha, ponto de espera nessa frequência para decolagem, a 313. O Xanay 6224, solo 1-1, libera a direita, táxi autorizado, Alpha Índia, portão 1. Alpha Índia para o portão 1, 6224, dá o Xanay. Azul 4209, está pronto, número 1, ponto espera 10. Após a rolagem do Webjet, está autorizado a alinhar e manter, azul 4209. Faz o início do Webjet, está autorizado a alinhar e manter, o 4209. Webjet 6747, autorizada a decolagem, pista 10, vento 080 graus, 9 nós. Vai iniciar, né? Objeto 6747, decolou no 3, chame controle 198, bom voo. 198, boa. Olha, 747 decolada, sua escuta passa meio 700, teria possibilidade de voar Deda? Voe para onde Lida, vigilância sua 340. Deda, vigilância 340, 6747. Tape 55 no 5 para 2000 pés, ajuste 10 no 4, informe estabilizado. Para 2000 no 0 no 4, reportar estabilizado 55 no 5. Toma de velocidade. Metro 209, autorizada a decolagem pista 10, vento 080 graus 10 nós. Autorizado 4209. Afirmativo, autorizado aliás, mantém 6313. Ali mantém 6313. Azul 4209, decola azul no meia, chame controle 198, bom voo. 198, boa noite, 4209. Salvador, azul 4209, curvando à direita, na Dael. 4209, contato radar, vigilância, sua 380. 380, 4209. 3662, chame Recife 12545, alterne 12800. 3662, chama Santo Recife 12545, alterna 12685. Uma boa noite. Boa noite, trip 55 no 5, torre 1 no 8, decimal 95. 18895, graças boa noite. Salve Salvador, cordial boa noite, trip 55 no 5. Trip 55 no 5, boa noite, já tá baixado e travado? Negativo ainda, senhorita. Confirme? Negativo, senhorita. Informe baixado e travado, vento no momento a 108 nós. Reportará baixado e travado, trip 55 no 5. Decolando no 8, chame controle 198, bom voo. Controle Controle Salvador Oceané, meia 313, decolagem na sua escuta. 313, suba ao 360, saída da Elvigilância. 360 da Elma 303. 5515, já está. 5515, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Sim, 5515. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0.4, reposto estabilizado. 2.000 no 0.4, reposto estabilizado no 0.7. Torre ao Rio 5972. Prossiga. 5972, prossiga. Centro F, o Rio para autorização de tráfego. Pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado Galeão 320, conforme a rota do plano de voo, subida da EL, Leda, Bidev, primeira curva à direita após a decolagem, 5176 é o código, 198 é o controle. Confirma, transponder? 5176. Autorizado 320, subida da EL, Leda, Bidev, após a decolagem, curva à direita, 5176, transponder, 119, o controle. Trip 5515, solo 22, libera a direita, táxi autorizado, Alfa Kilo, Pat 3. Direita, Alfa Kilo, Pat 3, o Trip 5515. Rio 5972, apenas corrigindo, após Ledo, fixo é Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, saída da EL, Leda, Bidev. O código transponder 5176, 5176, e a frequência do controle 1...